Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a sua bondade, a misericórdia do Senhor te envolva, envolva a tua casa, as pessoas a quem você quer bem. Que a bondade do Senhor, a bênção do Senhor venha sobre a tua vida. E se você quer a bênção do Senhor sobre a tua vida, você precisa o quê? Andar em caminhos de retidão, procurando ser justo. A Bíblia diz no Salmo 5, no verso 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Saiba, você quando anda em caminhos de retidão, quando você tem o seu coração puro, Deus é aquele que te cerca, te protegendo. As pessoas confundem a proteção com tribulação e prova. Pensa o seguinte: se eu sou justo, se eu sou reto, Deus vai me livrar de todo mal? Vai. Mas Deus, Ele prova. A Bíblia diz no Salmo 11, no verso 5, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Agora, quando Deus te prova, saiba, você às vezes pode até vacilar, você pode às vezes até cair, porque a própria palavra de Deus diz em Provérbios 24, no verso 16, porque sete vezes cairá o justo e se levantará. Mas, saiba, Deus é aquele que, quando você está caído, te pega pela mão, te fortalece, te anima, fala, anda mais um pouco, persevera mais um pouco. Foi isso que aconteceu na vida de Jó, na vida de Daniel, na vida de Abraão, na vida de servos que andaram nos caminhos do Senhor e viram a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Vale a pena você andar nos caminhos de Deus, meditando na sua palavra, se enchendo dela. Uma vez você se enchendo da palavra de Deus, você vai se encher de amor. E uma vez você cheio de amor, você vai estar cheio de Deus. E cheio de Deus, você tem fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Saiba, Deus é com você. Nós vamos orar agora com o Pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Grande seja o teu nome, Papai. Nós abençoamos essa nação brasileira. E pedimos, Papai, de problemas de relacionamento que os seus filhos estão enfrentando, que o Senhor possa ter misericórdia. Que o Senhor leve as pessoas à quebra do orgulho, a serem mais humildes, cordatas, andarem numa santidade maior, de numa relação de uma dependência maior. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer cura e libertação e transformação. Nós abençoamos o seu casamento. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor abomina o divórcio e ama a aliança, porque o Senhor é um Deus de aliança. E a aliança que o Senhor faz, ela não pode ser quebrada. Assim, Deus, derrama, Pai, força, graça e refrigério. É o Teu Espírito, assim como há um óleo que traz, lubrifica as engrenagens de um carro. É Teu Espírito que lubrifica a engrenagem do nosso coração e do nosso espírito, para que vivamos em santidade, em comunhão com o Senhor. E nesse sentido, Deus, eu te peço, Papai, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que eles andem, Pai, nessa comunhão de uma maneira tão especial e tão graciosa. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Carro pedir a ti sobre tua vida, meu irmão. Não vale encantamentos sobre tua vida, meu irmão. Esta bênção do Senhor, a força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo. Santo seja o nome de Deus, meus queridos. No Salmo 113, nós queremos agradecer todo o seu carinho, a sua participação. O Lincoln e eu nos sentimos honrados demais por estarmos pregando a palavra de Deus em mais de 300 emissoras. O Culto Brasil também está em 200 emissoras. Quanto Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. No Salmo 113, no verso 5, diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se como príncipes, como os príncipes do seu povo. Dá lar a um estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que reina no seu trono, na sua glória, na sua majestade. E diz que se inclina para contemplar o que acontece na terra. Há homens que acham que Deus, não existe um Deus criador, e como se ele estivesse dando corda, como se dá um corda a um relógio, e deixa o mundo ser tocado ao sabor da sorte, ao sabor das circunstâncias. Mas não é assim que a Bíblia diz. O Senhor não apenas criou o mundo, como continua guardando, preservando o mundo e sustentando este universo com o poder da sua graça, da sua palavra e da sua majestade. Aí você me pergunta: Deus, pastor, se Deus é tão bom então, como há tanto mal, tantas destruições, como há tanta perseguição? E aí eu vou te dizer, porque Deus deu a capacidade do homem de escolha, e o homem decidiu desviar-se dos caminhos de Deus, desobedecer, não seguir os mandamentos, os preceitos do Senhor, buscar falsos deuses, e o salário do pecado é a morte. Então, isso são consequências do pecado, essa destruição, essa miséria, injustiça, morte, e tantas misérias que nós temos. O grande problema do mal é o pecado, e que ele é potencializado pelo diabo. Mas quando nós entendemos que nós nos entregamos ao Senhor, deixamos que Deus aja, deixamos que o Senhor seja Deus, então nós teremos muito mais bonança, nós teremos muito mais paz. A Bíblia diz, por exemplo, que feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Ele diz aqui que ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-los assentar-se com príncipes e com príncipes do seu povo. Ele dá luz a quem é mulher de estéril. Então Deus muda a nossa sorte. Deus tem o poder de fazer coisas novas. Então nós rogamos que Deus possa te encher da paz e da presença dele, e que você viva esta palavra na plenitude dela, e você verá o quanto Deus fará na sua vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a respeito de como Deus vai sarar a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque no versículo anterior, no versículo 13, diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então existe um problema quando Deus ele faz com que os céus não enviem chuva para a sua terra. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 28, no verso 25, quando regulou o peso do vento, Deus falando com Jó, perguntando se ele sabia alguma coisa, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago e os trovões. Então existem leis que regulamentam a chuva. Porque quando não chove espiritualmente na sua vida, saiba que a primeira coisa que acontece é você se tornar uma pessoa deprimida. A Bíblia diz, Jeremias, capítulo 14, verso 4, por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. Por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Quantas vezes você está lutando porque você lavra a terra, você luta, você corre, você tenta abrir um negócio, você estuda e as coisas não vão para frente? Aí você cobre a cabeça, porque diz aqui, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Você já viu quando uma pessoa é presa? Pega ali a camiseta, cobre o rosto, tenta se esconder. Por quê? Porque se sente envergonhado. Deus ele quer fazer com que essa vergonha que você está passando hoje, ela seja mudada, ela seja revertida. Deus quer fazer com que a bênção venha sobre a tua vida. Primeira coisa que você tem que entender é que quando a palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus, ele te escolheu como povo dele. A Bíblia diz em João, capítulo 15, verso 16, não foi você que escolheu a mim, mas eu vos escolhi, vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus, ele escolheu você. Não é você que é bonzinho, não é você que pensou, eu agora vou ser crente, eu agora vou servir Jesus. Não, Jesus te escolheu para que você dê fruto e o seu fruto permaneça, para que você seja bênção na vida dos outros. Você sabia que quando uma árvore dá fruto, não é para ela, é para os outros? Da mesma forma, é Deus na tua vida. Quando Deus te prospera, quando Deus te faz grande, quando Deus faz com que você seja uma pessoa rica, não é só para que você seja beneficiado, mas para que outras pessoas sejam beneficiadas pela tua vida. É isso que Deus quer. Quando Ele diz, seja você sal da terra, luz do mundo, Ele quer que você seja bênção para os outros. E a Bíblia diz aqui, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo. Deus, então, ele te escolheu para que você seja povo dele. E Deus quer, então, que você seja povo santo. Deus, ele tem compromisso com quem tem santidade. Por isso ele pede aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Porque quantas vezes você, sendo crente, você andando nos caminhos do Senhor, muitas vezes você mesmo se engana. Por isso você sempre tem que fazer o quê? Uma autorreflexão. Você tem que falar, Deus, estou te agradando, estou fazendo o que é reto aos teus olhos. Por quê? Existe um versículo, Provérbios, capítulo 30, no verso 12, diz assim, há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Eu e você precisamos o quê? Nos colocar diante de Deus, falar, Deus, Espírito Santo, me convence do meu pecado, me mostra onde é que eu tenho falhado. Porque quantas vezes nós erramos em pensar que estamos fazendo decisões certas e estamos indo por caminhos de morte. Provérbios, capítulo 14, no verso 12, diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quantas vezes pensamos, eu vou fazer essa atitude aqui, não vai ter problema não. Não, eu ia ali naquela festa, não tem problema não. Não, eu tomar, há caminhos que ao homem parece caminhos retos, mas no fim a caminhos de morte. Nós temos que vigiar, por quê? Porque Deus, Ele nos ama. Ele nos ama de uma maneira profunda. Agora, Ele nos deixou uma advertência que eu e você nunca podemos esquecer. Qual a advertência? Segundo Crônicas, capítulo 15, no verso 2, segundo Crônicas, capítulo 15, no verso 2, diz assim: O Senhor está conosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixar, Ele vos deixará. Você não pense que uma vez que você está salvo, você é salvo para a vida inteira, não. Existe uma corrente que fala assim: não, uma vez salvo, sempre salvo. Não, amados. Se você não andar nos caminhos do Senhor, se você se desviar, olha, um abraço, você vai dançar. O Senhor está convosco enquanto estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. A mesma coisa diz lá em Jeremias. Jeremias diz que aqueles que deixarem o Senhor, o seu nome será escrito no chão. Misericórdia. Então, vamos vigiar, porque para mim e para você, nós temos a promessa de Deus, de que Deus quer mudar a nossa sorte, a nossa terra. No programa de amanhã estaremos continuando como Deus faz para abrir os céus. Não perca o programa de amanhã. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso. Está escrito em João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vamos falar mais uma vez? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João capítulo 15, verso 7. Grande seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é um texto de uma promessa extraordinária, magnífica, mas pressupõe duas ações. A primeira é permanecer ligado à videira verdadeira, permanecer em Cristo. E a segunda é a palavra permanecer em nós. Na realidade, o que o Senhor está dizendo é que Ele deseja de nós intimidade. É, o Senhor deseja que sejamos dependentes, totalmente dependentes dEle. E quando nós fazemos isso, então há uma mudança significativa e real nos nossos corações. Essa dependência, ela é diuturna. Certa ocasião, uma moça veio falar comigo e disse: pastor, era uma nova convertida, eu oro até para saber ao Senhor que roupa eu devo usar. Isso dá certo? Eu disse: com toda certeza. E eu a elogiei não pela questão da roupa em si, mas por a dependência, ou seja, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos pedir uma direção ao Senhor, e quando nós vivemos nesta dependência, nós honramos o nome de Deus e Deus nos honra. Então Deus faz coisas grandes, gloriosas e majestosas na nossa vida. Meus queridos, como vale a pena servir este Deus? Como vale a pena, meu amado, ter esta dimensão que eu vou estar nesta intimidade, fruto de uma grande verdade, de amá-lo. E à medida que eu amo, eu tenho mais intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu busco. E quanto mais eu busco, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu me entrego. E quanto mais eu me entrego, mais o Senhor derrama bênção sobre a nossa vida. Viver esta realidade, nesta dimensão, é algo arrebatador, extraordinário. Nós precisamos viver nesta realidade, nessa concepção, de uma maneira poderosa e graciosa. Meus amados, a intimidade, portanto, vai gerar a santidade. É, a santidade significa separado, consagrado. Imagine então, por exemplo, uma cama. O propósito de uma cama é a pessoa deitar, dormir. Então a finalidade de uma cama é as pessoas descansarem. Qual é a finalidade da sua vida? Glorificar, exaltar o nome de Deus, mas isso só é possível na dimensão de viver em santidade. Separado, consagrado ao Senhor, separado das coisas do mundo e consagrado às coisas de Deus. Há uma orientação que nós damos às crianças que é muito válido. Aquilo que nos aproxima de Deus é de Deus e o que nos afasta de Deus não é de Deus. Então busca as coisas lá do alto, busca as coisas onde Cristo está sentado. Focai nas coisas do Senhor para que você viva uma vida plena, bendita e graciosa na presença do Senhor. A palavra de Deus diz, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você. Ou seja, é a palavra que nos transforma, é ela que nos purifica. Jesus diz, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Então, quando vivemos nesta concepção tão profunda, nós teremos uma relação poderosa, bendita e majestosa de um Deus que nos trata e nos pura, de um Deus que nos purifica dos nossos pecados. Então essa intimidade produz santidade, esta santidade nos produz autoridade no mundo espiritual. Esta autoridade vem de Cristo, mas também fruto de fé e da santidade. Meus queridos, aí eu te pergunto, Jesus nos dá algumas, a palavra do Senhor nos dá algumas orientações de por que não recebemos. Não recebemos primeiro porque não pedimos. Não recebemos porque não pedimos com fé. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode possuir eficácia. Na realidade, sem fé é impossível agradar a Deus. Não recebemos porque a oração do justo muito pode sua eficácia, significa a oração do separado, que vive em comunhão com Deus. Não recebemos também, então, porque não pedimos com fé, porque não estamos em santidade e porque pedimos mal. Pedimos pelos nossos vãos prazeres. Pedir para os seus vãos prazeres é pedir para o seu ego, a sua vaidade. Meus amados, que você viva nesta comunhão, nesta dependência do Senhor, que você possa se entregar e se desnudar diante daquele que faz nova todas as coisas. O Senhor te ama e Deus tem planos poderosos e benditos na sua vida. E entenda e creia, se você permanecer em Cristo e Cristo em você, então você vai pedir o que quiser e será feito. Engrandecido seja o nome de Deus, que isso alegre seu coração, que você se fortaleça na fé, que você se motive na esperança deste Deus que faz nova todas as coisas. Nós te abençoamos. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado mais uma vez pela tua audiência, que Deus te abençoe. E que você tenha a palavra de Deus como a tua referência, o teu alvo, o teu objetivo, aquilo que vai guiar as tuas decisões e os teus passos. A Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 5, verso 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Queridos, é muito bom você saber que você é filho de Deus, filho do seu Pai Celeste, porque você sendo filho de um homem poderoso, de um homem generoso, de um homem justo, e de um homem que, quando você pede pão, ele vai te dar pão, não vai te dar pedra, quando você pede peixe, ele vai te dar peixe, não vai te dar cobra, saiba, você está na bênção. Que você, então, ame o teu próximo, deseje o bem, não queira se vingar, entregue os problemas nas mãos do Senhor, porque Deus, ele é o justo juiz. Deus é aquele que faz certo todas as coisas. Agora, Deus tem o tempo dele, e o tempo dele é simplesmente o certo, o perfeito, o equilibrado. Deus, ele tem o controle da situação nas mãos dele. Então confie no Senhor. Confie e que você também ore pelos seus inimigos. Comece a abençoar. Quando você abençoa aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que traiu, saiba, a bênção vai vir sobre a tua vida. Às vezes, a pessoa quer sujar o rosto do outro, mas para você sujar o rosto do outro, primeiro você suja as mãos na lama. Então o primeiro que é prejudicado é você. Agora, quando você abençoa, o primeiro a lavar as mãos numa água limpa para limpar o rosto do outro é você. O primeiro a ser abençoado é você. Então, abençoe, que a bênção vem para a tua vida. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Que você tenha um final de semana abençoado no Senhor, repleto da graça, do poder e da unção deste Deus que faz nova todas as coisas. Fique na paz e até semana que vem, em nome de Jesus. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.